Capítulo 24. Estávamos no oitavo dia de minha pane, justamente quando bebi a última gota da minha provisão de água, foi que ouvi a história do vendedor. Ah, disse eu ao príncipezinho, são bem bonitas as tuas lembranças, mas eu não consertei ainda meu avião. Não tenho mais nada para beber, e eu seria feliz, eu também, se pudesse ir caminhando, passo a passo, mãos no bolso, na direção de uma fonte. Minha amiga raposa me disse, meu caro, não se trata mais de raposa. Por quê? Porque vamos morrer de sede. Ele não compreendeu o meu raciocínio e respondeu, é bom ter tido um amigo, mesmo se a gente vai morrer. Eu estou muito contente de ter tido a raposa por amiga. Não avalia o perigo, disse eu. Não tem nunca fome ou sede? Um raio de sol lhe basta? Mas ele me olhou e respondeu ao que eu pensava. Tenho sede também. Procuremos um poço. Eu fiz um gesto de desânimo. É absurdo procurar um poço ao acaso na imensidão do deserto. No entanto, pusemo-nos a caminho. Já tínhamos andado horas em silêncio quando a noite caiu e as estrelas começaram a brilhar. Eu as via como em sonho, porque tinha um pouco de febre por causa da sede. As palavras do príncipezinho dançavam-me na memória. Tu tens sede também? Perguntei-lhe. Mas não respondeu a minha pergunta. Disse apenas, a água pode ser boa para o coração. Não compreendi sua resposta e calei-me. Eu bem sabia que não adiantava interrogá-lo. Ele estava cansado. Sentou-se. Sentei-me junto dele e após um silêncio, disse ainda, as estrelas são belas por causa de uma flor que não se vê. Eu respondi, é mesmo. E fitei, sem falar, a ondulação da areia enluarada. O deserto é belo, acrescentou. E era verdade. Eu sempre amei o deserto. A gente se senta numa duna de areia. Não se vê nada. Não se escuta nada. E, no entanto, no silêncio, alguma coisa irradia. O que torna belo o deserto, disse o príncipezinho, é que ele esconde um poço em algum lugar. Fiquei surpreso por compreender de súbito essa misteriosa irradiação da areia. Quando eu era pequeno, habitava uma casa antiga, e diziam as lendas que ali fora enterrado um tesouro. Ninguém, é claro, o conseguira descobrir. Nem talvez mesmo o procurou, mas ele encantava a casa toda. Minha casa escondia um tesouro no fundo do coração. Quer se trate da casa, das estrelas ou do deserto, disse eu ao príncipezinho, o que faz a sua beleza é invisível. Estou contente, disse ele, que estejas de acordo com a raposa. Como o príncipezinho adormecesse, tomei-o nos braços e prossegui a caminhada. Eu estava comovido. Tinha a impressão de carregar um frágil tesouro. Parecia-me mesmo não haver na terra nada mais frágil. Considerava a luz da lua, a fronte pálida, os olhos fechados, as mechas de cabelo que tremiam ao vento. E eu pensava, o que eu vejo não é mais que uma casca. O mais importante é invisível. Como seus lábios entreabertos esboçassem um sorriso, pensei ainda. O que tanto me comove nesse príncipe adormecido é sua fidelidade a uma flor. É a imagem de uma rosa que brilha nele como a chama de uma lâmpada, mesmo quando dorme. Eu o pressentia então mais frágil ainda. É preciso proteger as lâmpadas com cuidado. Um sopro as pode apagar. E caminhando assim, eu descobri o poço. O dia estava raiando.